Seção 49 de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Mater. Como a crisálida emergindo do ovo, para que o campo flórido a concentre, assim, ó mãe, sujo de sangue, um novo ser entre dores te emergiu do ventre. E puseste-lhe, aurindo amplo deleite, no lábio róseo a grande teta farta, fecunda fonte desse mesmo leite que amamentou os éfebos de Esparta. Com que avidez ele essa fonte suga? Ninguém mais com a beleza está de acordo do que essa pequenina sanguessuga, bebendo a vida no teu seio gordo. Pois, quanto a mim, sem pretensões, comparo essas humanas coisas pequeninas a um biscuit de que late muito raro, exposto aí, à amostra, nas vitrinas. Mas o ramo, fragílimo e venusto, que hoje nas débeis gêmulas se esboça, há de crescer, há de tornar-se arbusto e álamo altivo de ramagem grossa. Clara, a atmosfera se encherá de aromas, o sol virá das épocas sadias, e o antigo leão que te esgotou as pomas há de beijar-te as mãos todos os dias. Quando chegar depois tua velhice, batida pelos bárbaros invernos, relembrarás chorando o que eu te disse, à sombra dos sicômoros eternos. Fim do poema.